for Vita, for IBED, pode pegar na Alper 9857, após a Alper 116, em Grupo e Alper 114. É, após Tocim, controle 198 e a zona 5552, voo 1077. Correto, voo 1077, chame pronto, no gate 8. Puta, 077. Olá, o Trip 54 no 5, Santa Tango, boa tarde. Boa tarde, Trip 54 no 5, qual é o nível para Ilhão? Estou repetindo. Um instante, vou checar aqui no sistema, ok? Só um minuto e eu já volto na cópia. Ok, muito obrigado. Gol no 601, informe sua velocidade. 309, no 601. Confirme. 309. Gol 1601 é o número 6 na aproximação, reduza para 250 nós. Desça até nível de voo 050. Reduzindo, descendo para 050, no 601. Hoje é domingo, hein? Sim, Salvador, bom dia, Papatango, Alfa Vitor Juliette. Papatango, Alfa Vitor Juliette, mantenha um no meu pé em condições visuais na escuta permanente do controle. Você vai descer na escuta permanente do controle, aonde me faz o controle, Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette, não entendi sua mensagem. Vai manter uma mensagem no corredor short, na escuta permanente do controle. Ciente, Alfa Vitor Juliette. Seu nível 140 para Ilhéu? Afirma, pode ser. Ok, 30 segundos para a cópia, só mais um instante. Ok, obrigado, senhor. Solo azul 4260 de zona Fox. Ciente, azul 4260, taxa de alta, chameado da Juliette. Chamarato da Juliette, azul 4260. 54 no 5, cópia. Pronto, cópia. Autorizado, Ilhéu. Nível 140. Decola da pista no 0. Curva direita, subida coral. Intercepta Golf 677. Controle 198. E o transponder é o 0263. Ilhéu 140. Decola da 1-0 com curva direita. Saída coral na Golf 677. Transponder 0263. Controle 198. Correto, chame pronto para o feedback e acionamento. Para a próxima, 4-1-5, para o táxi, eu tenho 3-1-4-5-1-4-2, 3 horas e 40, Guarulhos. Ciente, o TAM 3-1-4-5, táxi em frente e via Índia. Ponto espera da 1-0, chame a torre em 118.6 e o ajuste padrão. Ok, via Índia, ponto espera 18.6, TAM 3-1-4-5. Livre pouso, 1 ou 3 graus e 10 nós. O Mike Eco Delta. Delta. Gol 925, decolou 1-6, controle 1-9, decimal 8. 198, 925. Torre, 1-1-8, decimal 6. Chama a torre, tá 3, 1-9-0. Gol número 2, desça para 2 mil pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, repórter estabilizado o localizador. Controle estabilizado o localizador, gol número 2, fechou. Objeto 6720, desça via até 3 mil pés, QNH 10, 1-3. 1-0-3, via até 3.000, 6720. Azul 4234, desça até nível de voo 050. 50-050, azul 4234. Gol 1925, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída gole. 360, saída gole. 1755, fazer um pequeno desvio direito, a proa 230, por 10 milhas. 1755, sente. Piado, são 3145, a linha decola de imediato. Afirmativo. Autorizado, alinhar e decolar 1-0, vento no 3-0 graus, 9 nós. Livre de decolagem da 1-0, tá 3-1-4-5. Passou externo, tá 3-1-9-0. 6-3-1-9-0, continue a aproximação e aguarde pista livre. 3-1-9-0. O Mike Eco Delta Solo 1-7 prosseguir para o Aero 4-4, confirme. Autorizado, Mike Eco Delta. Zero nós. Auto observa o helicóptero Livano e após a linha e mantém 17. Índia November Alpha, vai observar o Mike Eco Delta ingressando no pátio 4. Após o ingresso do helicóptero, em livre, prosseguir seu táxi, missão e no ponto, espera. Zero 90, livre pouso no zero, vento 120 graus, 12 nós. Livre pouso na 10, TAN 3190. Minha 720, dessa via até 2000 pés, que é negar no 013, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado no localizador. 2000-03, autorizado ILS, vai reportar estabilizado 6720. Última 8. 98, boa tarde. Para 4000, 1301-601. Controle, boa tarde, TAN 3145 decolado, você escuta? 3145, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, após 2000 pés, voo direto da EL. 380, direto da EL, TAN 3145. Desça até 3000 pés, QNH 10013, livre dos mínimos e TAP. Mínimo de altitude, igual azul 4234. Para 3000 pés, o azul 4234, continuamos na parte da metade, para o seu controlado. 4234, livre dos mínimos de altitude de ITAP. Voo no menos 2, compete aproximação Chame Torre, 118.6. 86, boa. Na mesma saída, estamos aguardando a separação prevista para autorizar sua decolagem. Não. Reduzindo minha teste de VA. Chamará antes da Juliette, 3190. Oxô. Velocidade para 1970, nós. 1709, eu vou fazer 34. Serra, Kilo Delta, vento no 10 graus, 10 nós, sem livre decolagem, pistão no zero. No 601, reduza para 1970 nós. Reduzindo, no 601. Ponto 234, retração para interceptar localizador, esquerda 050. Esquerda 050. 10, vento 10 graus, 15 nós. Livre pouso, pistão 10 com o nome 2, fechou. Está autorizado o gate 612. Gate 612, TAN 3190. TAN 3567, cópia. Consiga. Ok, está autorizado Brasília, o nível 360, via peso Luna 7, decola da 10 com a primeira curva à direita, subida gole, transição ofício, o controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5022. O TAN 3567 autorizado Brasília, decola da 10 à direita, saída gole, transição fita, o controle 119 8 e o transponder 5022. Correto, cotejamento, chame pronto no gate 7, o TAM 3567. Sim, ativo. 6720, chame torre, 118, décima meia. 6720, boa, até daqui a pouco. 4234, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado o localizador. 2 mil pés, autorizado X-Ray, repousareia, junto a 224. Com 1601, na vetoração para sequenciamento, curve à direita para 225, limite ao localizador. Direita 225, 1601. 01, desça até 3 mil pés, que é legal no 013. 3 mil, no 601. Com 1925 na escuta do controle Salvador. Na escuta, prossiga. 1925, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alternando 126, decimal 0. 228, fazendo 0. E 12, solo 24, livra à direita, livra 1219. Livra à direita, 1219, para o gol 16, 12. Boa tarde, Azul, Boa tarde, é o gol no meio 10, entrou. Boa tarde, gol no meio 2, Dark TV Alfa, e chame antes da Juliette. Alfa, antes de chamar antes da Juliette, gol no meio 10. TAM 3145, chame centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, boa tarde. Quando 601, pode descer para 2000? Quando 601, desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizado o localizador. 1601. Romeu, Índia, November Alpha, vento no 10 graus, no 1 nós, livre decolagem 17. Após a decolagem, irá manter a perna contra o vento da 10, aguardando para cruzar o aeródromo. Afirmo. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4234, Simbra, embaixo travado. Azul 4234, boa tarde, continue a aproximação, aguarda pista livre. Continua na aproximação, Azul 4234. Webjet 6720, solo 26, livra direita, livrar 1219. Vou livrar 1219, 7720. Localizador, gol 1601. Gol 1601, completo de aproximação, chame torre 1 no 8, 86. 1601. 1601, prossegue final 10, número 2. Aguarda autorização de pouso. 1601, aguardando. Solo 3549, para pushback para 5415 está livre, o pushback é acionamento, chama táxi. Chama táxi, por favor. O 4234, livre pouso 10, vento 10 graus, 10 nós. Livre pouso 10, azul 4234. Índia November Alpha decolou aos 27, ainda vai manter a contra o vento da 10, aguardando. Alfa, Alfa contra o vento da 190 aguardando. O azul 4234, para informação, nós temos um tráfego à direita, um Charlie 150, mantendo a contra o vento da 10, não interferirá na sua aproximação. Gente, azul 4234. Fim de November Alfa, faça um 360 longo pela direita. Índia 360 pela direita, curto, Índia November Alfa. Confirmando o longo, temos mais uma aeronave já na final, 10, próximo ao externo. Paciente, vai efetuar o 360 longo pela direita, guardando instruções para cruzamento, Índia November Alfa. Foco 4234. Seu solo aos 29, azul ao livrar, chama 1219. 19, boa tarde. Voo 601 no livre pouso, pista 10, vento 10 graus, 15 nós. Formação de tráfego à direita, Charlie 150, fazendo 360 para interceptar a contra o vento da 10, não interferir na sua aproximação. Certo, livre pouso, no 601. Papapá, Sierra, Kilo, Delta, Chame Centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251, 3325, Kilo, Delta. Índia November Alfa, reinterceptando a contra o vento, mantenha, aguardando o cruzamento. Banho da Gol está perto a pousar na 10. Paciente do tráfego, avisou ao convênio, está fazendo, está encurtando aqui na perna contra o vento, guarda as instruções para o cruzamento, Índia November Alfa. Obrigado, vamos guardar. Índia November Alfa autorizado, o cruzamento do aeródromo, na cabeceira, sobre a cabeceira 28, aguarde transferência. Paciente, cruzamento autorizado para o Índia November Alfa, aguardando transferência. 234, dê passagem ao ATR, à sua esquerda, e após ingresso na Juliette, para o Gate 1. Livre à direita ao livrar 1219. 1219 ao livrar, 1601. Paulo, bom, 1601. Livrou a 10. Turno 601 no táxi Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, turno 601. De Paulo? De novembro, Alfa, sob o controle, frequência 119.8. Controle 119.8, acionará de novembro, Alfa. Liberal, vou manter no meu pé e condições visuais no ruído forte. Gol no 601, norte da Juliette. Mantenha a posição, gol no 601. Seu portão previsto é o 08. Aguarde um instante para o ingresso do pátio. Já mantém a alfa, antes da Juliette, posição 8, gol no 601. Para o táxi, gol no 077, temos 172 a bordo, autonomia de 3:40, perto na Campina. Gente, o gol no 077, táxi pelo pátio, Juliette e... Corrigindo, Pátio Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 18:06. E o agente chamei 14, boa viagem. Bom dia, o gol 18:06, 03. O táxi Pátio Via Índia, ponto de espera da 10:06, o gol 10:07, trabalho. Confirmando, é Pátio Índia, ok? Pátio Índia, 10:07. Jogou no 856, só um minuto, cópia Recife. Estou no 601. Após o Boeing da companhia livrar o eixo da Juliette, prossiga para o Gate 8. Após o Boeing da Juliette, Gate 8, voo no 601. Quando possível, para o direto. 856, Recife, autorizado 390, via Peruíbe 58. Decola da 10, curva à esquerda, subida Cuca, transição Caju, controle 19:08 e o transponder é o 5020. Utilizar 390, Recife, decola da 10, curva de primeira, transição, geral, transponder da porta, 5020, transponder com 8:00. Azul 4261. Autorizado, Campinas. 360 nível. Decola da 10. Na primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda. Após Leda DCC Bridge. Intercept Elpe Zulu 616, o melhor. Até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após DCT Zanetti. E após DCT Mendes. O controle 19.8 e o transponder é o 5035. O pode chegar no mínimo. O controle é 598, o controle é 5065, 4261. Correto, 4261, chame pronto no gate 9. Autorizado, boa noite, 5-6, Chantax. Reportarei a noite. Então, está confirmado com 077 aqui, mantém, né? É, mantém a posição ainda, um minuto. Tango, Alfa Vita Juliette, informa o tráfego da posição de 12 horas, 14 milhas, no rumo oposto, mantendo 1 no meu pés. É o Charlie, 150. Alfa Romeo India November Alfa, informa o tráfego da posição de 12 horas, 14 milhas, no rumo oposto, mantendo 1.500 pés. É o Charlie, 150. Papa Santo do Serra Lima, ponto ideal. Informe aqui o Serra Lima, desça até 2 mil pés, que negar no 014. Vou ir na proa de Duna, reporte estabilizado o localizador. Boa no Duna, desça até 2 mil, com a 214, do Serra Lima, apontará com o localizador. Aqui o Serra Lima, confirme sua velocidade. 198/9. Em condições de aumentá-la ou mantê-la, aqui o Serra Lima. Possibilidade na descida agora manter 220. Gente, mantenha, é o número 1 na aproximação. Pode ser. Papa Tango, Lima, Kilo Bravo, prossiga. Papa Tango, Lima, Kilo Bravo, confirme seu destino. Gente, autorizado, Galeão, nível 340. Decola da pista 10 com a primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, Bidev. E em Bidev intercepta o P-November 857 até Porto Seguro, após a Pesulu no meia, até a posição Gruff, e após a Pesulu 14. Até a posição Toquim. O controle 119/8. Acione 5034. Quero pedir para você repetir. Tem aqui Bisel, Upper November 87. E após. Não comprou, mas só pode passar a rota que o controle e o transponder eu peguei. Ok, informarei a rota novamente. Subida da El, pós da El, Leda, pós Leda, Bidev. Em Bidev, intercepte a P-November 857 até Porto Seguro. E após a Pesulu 16 até Gruff. E após a Pesulu 14 até Toquim. Sistema 143, reduza para 2509. 250, reduzindo também a 143. Saiam. Após a El Leda, Leda até Bidev, P-November 857, Porto Seguro, Upezulu 16, Grupo, Upezulu 14, Toquinha. E é isso aí, o seu controle é o 198 e o transponder 0546720, portão 5. Correto, 6720, chame pronto no gate 5.